As a singer grows older, his conception grows a little deeper because he's live and he understands. He's trying to say a little more. Como se fosse o primeiro back do dia. Como se fosse o amargo que adocica a vida. Como seus novos ciclos que se inicia. Feito de epidemia que não existe vacina. A Babilônia que acaba com a família. O natural que virou tecnologia. Os lascos cada vez mais que distanciam. A ignorância que assombra os mentes vazia. Só de pensar na poesia pra cura a ressaca e tira essa azia. Acaba logo com a rotina, com os falsos moralistas. Com todas as normas e leis radicalistas. Sem repórter ou notícia, milícia ou polícia. Pro mal entendedor meia palavra só complica. Já basta na corrida, perto do fim das rimas. Esqueço o resto, aperto um hatch, aumento o rap, brindo a vida. Peço que a dor se ameniza. Onde sentimento e razão só entra em intriga. Meu coração e meu cérebro começam uma briga. Olho pra todos os lados, tento sair, mas não encontro a saída. Essas todas que me assombram. Pensando que na brisa eu nunca precisei da lombra. Mas falta sanidade, dai Joe. Ninguém paga minhas contas, é na viagem que saímos onde os tormentos se encontram. Há mais de 500 anos buscando resposta. O que sobrou pra gente é o resto, que nós somos é a sobra. Mas direto do nada levantei, saí da fossa. Desfiado dos parasitas que fala mal pelas costas, louco. Fiquei acordado até as 7 da manhã. Só na session de fumaça, Jean Limão, fecha o clã. Vendo o sol nascer, sem se preocupar com amanhã. E o reflexo da brisa me deixou com a mente sã. Hoje é dia de quem tem os dias contados. Em meio aos aos que se acham só por cima do salto. Meu barraco, tá moiado, caguetado. Minha plantação com mão de obra escravo. Revoltado por ser espancado, não comi baseado em quadro. Juiz bate o martelo, a polícia desce o sarrafo. A rotina do cotidiano é complicado. Com tantos demônios, o meu eu me afasto. Minha aura fica afetada, é fato. Nesse mundo que verão é aparência. Aqui só olha imagem, esquece conteúdo, essência. Tenta sair dessa prisão que te invade. Entenda, somos loucos buscando liberdade. Se renda ao distintivo de qualquer autoridade. Semeando os ventos, cê vai colher tempestades. Faz, assim se renova a vida. A luz no fim do túnel, estamos perto da saída. A morte, morte, pra mim é uma subida. Já que eu tô no inferno e pra sair eu conto os dias. Quero minha cota em dólar e meu back sem amônia. Pode ser um cancho numa blunt contra o câncer, o glaucoma contra o funk. Um drink é como alcoólico que sonha. Por favor, deixa o meu rastro onde passo aqui. Funk soma, norte a trama, fama contra a corrente. Ando sem rumo, concreto, cinza por perto. Uma agressão que visa o lucro de vulto. Uma agressão efêmera, fosca seu muro. Esquece a parte que falei, estamos perto do fim do mundo. Espere, respire mais fundo, noites longas, vidas curtas. Minha pobreza de espírito me fez uma pessoa culta. Mesmo faltando educação, mesmo com falta de cultura, corri atrás de compreender o estado e suas estruturas. Por interesse no inferno, espadrinhar e belusura. Anchieta canonizado, genocídio, uma cultura. Isso é etnocídio, preconceito, julga a postura. Fortuna era o que tinha igreja, vendendo, perdeu minha cura. Perdendo sua estrutura, querendo ascensão sem luta. Perdendo valor, sua dignidade, sua prosperidade futura. Juro até de pé junto, se esse fosse o assunto. Queria parar nossa volta no tempo e ver se o mesmo acontece se tivesse ajuda. Busca prazer, busca, busca transcender. Culpa ou vai se render, pra quem te traz o prazer. Pra quem te faz se prender, prisão mental do fazer. Prisão astral do porquê, ciclo se acabe, se nem vê, vê, ciclo se acaba, cê nem vê, ciclo se acaba, cê nem vê. Pra que lutar, se mova ou se vá? Pra onde vamos, se tem por que continuar? Ah, pra que lutar?